o dia 23 de julho na história. 1840. Aos 14 anos, Dom Pedro II foi considerado maior de idade e assumiu o trono brasileiro. 1932. Santos Dumont, o brasileiro que inventou o avião, se enforcou com uma gravata em um hotel no Guarujá, em São Paulo, depois de ver sua obra sendo usada em táticas de guerra. 1952. Ademar Ferreira da Silva conquistou a segunda medalha de ouro brasileira na história dos Jogos Olímpicos. Em Helsinki, na Finlândia, ele quebrou o recorde mundial do salto triplo 4 vezes no mesmo dia e venceu a competição. 1970. O ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, se comprometeu a investigar e punir os integrantes do Esquadrão da Morte, a polícia que matava presos políticos. 2011. Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa no distrito de Camden, em Londres. Ela tinha 27 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.